Radio is at a discount. Boa noite, contato na Dark, da Via Família 340, foi da Argo. Alguma chance de alguém contado aí, companheiro? Faz 2007, uma direita do Elefa. Faz 2000, já estamos agora atingindo Elefa. As mandões 5-4, Pato Chapéu, Pato Chão, estão aguardando para ingressar no Pato 1, está tentando na ligação que vai ingressar no Pato 1. Dia 4-3, agora Pato 1, na Pato 1. Olha, as mandões 5-4, vão em 7-7 da Golfo do Chão, na posição 5, ingressando no Pato 1. Ano 313, ingresso na quantidade de ingresso ao consultório de hotel. Ano 0072, aguarde para você. Pode iniciar a fase para a fase do azul. 9979, negativo, mas tem a posição abaixo de você. Tá 9979, direcionar para o 7, eu estou com o carro de chão. Chamar a táxi, virar 9979. Aranha 313, confirmado o táxi via 71, a parte 7 via Índia, o número 3 do Ponte Velho. Autorizado o anel do 4 chama 0, o último 2, 0 graus, o que acha? Meia 313, Caxia 71, Índia, Alfa. Não pode ficar aqui novamente, Pedro. Vai ter a posição número 2 do posto. Autorizado para a nossa loja, eu fiz o número 7350, sai da PUCA, transição Caju, decolagem 1-0, com curva à esquerda. Posição 5143, controle 1-2-0, posição 8. Preferência 1-2-2-8, alterna 1-2-0-0, boa noite. Correto com 1-1-3. Aguarde para iniciar o 1-1-3. Aguarde 2-5-4, autorizada na manutenção 10. Tá, 9072, Vila Campos, da Clonação Constal, autoridade. Azul 9254, Declaro 47, chama o controle 1208, final 8. Controle 208, obrigado, boa. O azul 9254. Mantenha a posição no ponto de área, 0 180 faz 2000, coral azul, 9254. Número 34, autorizado para seguir a Índia. Número 2, no ponto de ferro, ajuste no 01. Sistema controle 1-2-0-2-9. 2-0-8-6-3-2. Mas a posição não pode estar a 1-1-6-4. Informe que por solicitação do controle de Salvador, a nossa posição por mais 3 minutos de aeroporto. Autorizado, pegada bom, apresento o direto do SAP, Paulista Otino de Nozano, faz sexta, senhora Alívio 050. Dá 9979, Lucado 56, chama controle no 20, 2981. 2089. Senhor de Salvador, Cidirão 9979, decolagem 24. Cidirão 9979, contato no radar, tudo para o nível 340, federação voando. 340, viação voando. Possibilidade de voar monte, para na presença? Quase. Guardando 9979. Autorizado, de 4 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Transição para o C. Decolagem 1-0, com primeira curva para a esquerda. Aquele código 5146, controle 120-8. 9254, controle. Confirmado, Lida, tudo bem, São Mateus, turma TN 180, serviço radar terminado, estão em controle de alta frequência, 120, decimal 1, boa dia. Carro 9072, passa nível 190, está no centro Recife, referência 125, 1-9123, decimal 8, boa dia. Mantenha presente sua, corrigindo o curva à esquerda para o 020 limitado pelo vencedor. Certo. Bom, gente. Olá, pessoal. Estamos tráfico posição de 3,2 para 3 horas, rumo sudoeste, cruzando o nível 160, para o nível 180, na HD-102. Nós vimos 3-2-2-2, direção na cidade de Nossa Consola e Centro 7. Pessoal, temos agora, sempre em sequência, 1-2-5-1, 1-2-5-8, boa viagem. Portugal, 0-3-2, reduz o espírito, 1-8-0-9. Thank you. quero ver se aparece outra visão. Complete approach, contact the now for this tower, 118-95. Approach your squad, reduce the velocity to 2 knots. Utilizar o táxi até o ponto de dar um zero, via Paz 1, Juliette Alfa, próximo ponto de sétima, novamente a 2. Autorizando da TAM, reduz a velocidade para 1709, vai passar o fim do dia, vai ser autorizado. Pela radial 300 do ano, como dia. Gol 098, autorizado Vai seguir via Alfa Índia, posição 02. Mantenha a posição. Base central, 7-5, mande baixar para voo. Sierra Steel Índia, autorizado pouso, posição no 7-0-0 graus, 7-2. Autorizado pouso no 7-0 Índia. Autorizado, decolagem, estão no 0, verso 220 graus, 7-2. Chuva, direita 2065, na 14 do Jato Especial, localizador, pista para 3.7. Chamada 212, pista para 4.7. 00, solo 21, libera à direita, ataque fria alfa, é contando o presidente. Ok, vai livrar, reportar a sua presidente. Sua presidente, vai livrar. Faça após o traço de sua luta para 2010, foi o tempo do governo 4, passar as instruções da Guerra Geral. Golo 354, autorizado, ponto de som 0, vértigo 20 graus, 7 anos. Repouso, pistão, 90, vamos 354. Chamou 2, 1, 2, boa noite, continua a aproximação, aguarde, pista livre, vai destino 0 no 4. Golo 354, som 23, libera a direita, taxi de alfa, encontra o direito. Alfa, Tatinho, posição 08. Escola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída da transição de passe. Motorizado 370, responda 5162, controle 1-0 de Trão. Boa, número 700, motorizado 370, com a fina grande pela Pesolu 10. Escola da 10 com a esquerda, curva de passe, responda 5162, controle 208. Curva 0 de transição, com 1-0. Curva de passe. Ultra, segue táxi Alfa, em posição 2-2. Direita, Alfa, em posição 2-2. Direto de Itapu, para a pegada, eu estou falando 0050, ajustou o centro na zona 4.